Graças a Deus, hoje encontrei a esperança. Tirei da mente os pensamentos de vingança. Eu já não ando mais como andava antigamente. Treta, tiro, crime, não bola pra frente. Vivo intensamente 100% a minha família. Parei, não faço acerto, não gosto de polícia. Estou vendo os maloqueiros se iludindo na maldade. No meio da piolhagem se alistando a malandragem. Guerreiro, veneno é tá devendo sem dinheiro. Ficar desempregado no Brasil barato é feio. Olhar dentro de casa e na dispensa não vê nada. Já quer ir pro arrebento pras cabeças com as quadradas. Passar dificuldades nem pensar nessa vida. Quem é sujeito homem não gosta dos parasitas. No corre do milhão não pode se iludir no jogo. Clique fogo contra fogo, pavio, caixas eletrônicos. Não, firmão, outra vida, outra função. No verde do mundão estou a pampa de prisão. Cadeia, cela, fria, cadeado. 50 por barraco dividindo o mesmo espaço. Dentro de um quadrado esquecido na penita. Quem fala que te ajuda até o fim, isso é mentira. Da ilha você liga e uma pá só conversa. Quando atende já desliga, dando bonde na ideia. É só neurose, o nervo distorce, falar pro cê. Até contraditório, alguns baratos pra dizer. Meu parça, meu truta, aliado chegado. Só conversa fiada no crime, papo furado. Quem paga de bandido se disfarça malandro. Tem uma pá que se esconde, na melhor deixa falando original. Tá bom, quem viu, quem prova isso? Um monte de pá que tão tudo envolvido nos buchichos. Tá dormindo no trilho, tá moscando o cachorro. Se achando bam bam bam no crime, falou criminoso. Sangue do meu sangue que por mim o peito sangra. Somente minha esposa, meus filhos que me amam até a morte. Ser forte, ladrão boa sorte. A federal te dá o bote, o advogado uma lote. Irmão, se esforce, não desista se a batalha está travada. A guerra só é vencida quando você mete as caras na quebrada. Postura incentiva a molecada. Andar na disciplina respeitando a velha guarda. Olha pra mim, rapaz, aqui nesse ar gasoso. Até poluição pra ex-detente é valioso. Andar no sol rachando, tomar banho de chuva. Quem se porta gostoso, sente o cheiro da rua. Sair com a família, curtir o fim de semana. Ir na feira com os filhos, no pastel caldo de cana. Na quebrada, no campo, na quadra, jogar uma bola. Quebra queixo no sorvete, tutti-frutti, Coca-Cola. Videogame, pilha dominó, jogar baralho na chifra. Ouvindo o rap, brindando um vinho gelado. Na praia uma gelada, mergulha na água salgada. Curtindo o feriado do mês, lavando a alma. Pesou sua malandragem, é, eu sei que é isso. Também dobro o joelho, pra Deus eu peço isso. Jesus olha pra mim, meu Deus, mais uma vez. Prometi pra minha mãe, jurei que mudei. Não roubo mais ninguém, também não tiro vida. Vivo a vida real, meu coração é outra vida. Quando eu sair daqui tudo vai ser diferente. Prometo trabalhar, não vou tirar dos inocentes. Larguei de todas as drogas, deixei de ser escravo. Não vou usar mais um brinquedo de fura blindado. Não quero ser mais um com a visão mente fechada. Que se acha o rei do mundo na favela e na quebrada. Que despreza a família, valorizando as putas. Que troca o amor do filho quando tromba as vagabundas. Malandro original, anda na fé. Respeita sua família e valoriza sua mulher. Domingo vai na igreja junto com a comunidade. Pedindo a Deus por todos os bandoleiros de verdade. Que vive a disciplina no sangue. Não vacila, não afina nenhuma briga. E põe a paz, não perde a linha. Aos malandros da antiga, muito amor, Deus por nós. Falou, desculpa aí, verdade trinca, às vezes dói. Dói, dói, dói, dói, dói.